Boa tarde, Luís Rosa. Vamos então falar acerca desta sua participação na elaboração da nova imagem da Feira do Queijo de Oliveira do Hospital. É da sua autoria esta nova imagem da edição 25 da Festa do Queijo da Serra da Estrela. Luís Rosa, em primeiro lugar, peço-lhe que se apresente. Quem é Luís Rosa? Bem, Luís Rosa é uma pessoa que tem uma formação, portanto, em design e em arquitetura, que é de Oliveira do Hospital, apesar de estar, portanto, a viver em Lisboa. E em termos profissionais, portanto, todo o meu trabalho desenvolvido até hoje, ao longo da minha carreira, foi sempre nessas duas áreas, como também na área do marketing e da comunicação. Percebo que já está habituado a este tipo de desafios, a esta sua praia, não é? Foi convidado então a fazer esta nova imagem da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. A imagem retrata o pastor, o queijo da Serra da Estrela, os ovinos da Serra da Estrela, a própria serra. Até aqui nada de novo, mas ainda assim esta é uma imagem que tem um traço diferente. O que é esta imagem? Ela tem um traço diferente porque, ou seja, a feira faz 25 anos e geralmente eu, quando sou convidado a fazer um trabalho, portanto, deste nível, nunca o faço só pela beleza do trabalho, mas faço sempre enquadrado, portanto, num conceito, portanto, que passe a mensagem daquilo que se pretende, daquilo que é pedido, o que foi feito neste caso. E como ela faz 25 anos, este tipo de traço, que é um traço que eu costumo utilizar muito em situações minhas pessoais, que é um traço, vá lá, dos Urban Sketchers, portanto, que é uma coisa que eu faço regularmente nos meus tempos livres. Eu achei que esse traço seria interessante para representar aquilo que é a imagem da feira, porque é como se fôssemos à origem, ou seja, se formos recuarmos há 25 anos atrás, não haveria computadores como há hoje, portanto, que a maior parte dos trabalhos são feitos dessa forma. Então eu preferi ter uma imagem mais gestual, portanto, mais próxima daquilo que é as origens, e acho que representava também isso, no fundo, é também irmos à origem, àquilo que é a base da nossa cultura e daquilo que também é a região. Este foi um trabalho que gostou de fazer? Sim, é um trabalho que eu gostei e que me deu bastante prazer, por várias razões. Primeiro porque eu sou portanto, sou de Oliveira do Hospital e fiquei bastante contente por ser convidado a participar, portanto, nesse projeto. E depois também porque é uma área que eu gosto de desenvolver, que é esse tipo de desenho, é representar de uma forma mais gestual, no fundo, aquilo que é a realidade, não é? Já, não sei se já teve a oportunidade de alguém lhe ter dado algum feedback a propósito desta imagem, o que é que lhe tem sido dito? Sim, já tive, portanto, a oportunidade de pessoas mais próximas que viram a imagem e que me conhecem e que acharam que a imagem está, portanto, bastante interessante e que representa bem, no fundo, o conceito que tinha sido definido para a imagem do proposta, não é? Mas também tenho reparado através das redes sociais, portanto, pessoas que comentam através daquilo que o município de Oliveira do Hospital vai publicando, tenho reparado que também tem tido uma boa aceitação. E isso para mim também é bom, porque, portanto, também me deixa bastante grato saber que as pessoas estão a gostar, não é? E que se identificam também com essa imagem. Em Oliveira do Hospital, já participou em outros trabalhos por cá? Onde é que poderíamos, não sei se é possível ou não, ver ou apreciar outros trabalhos que já possa ter realizado? Não, portanto, na região, ou seja, no concelho de Oliveira do Hospital, é a primeira vez que eu, portanto, faço um trabalho, portanto, que é exposto, vá, neste caso, porque é exposto ao público. Tenho feito alguns trabalhos, mas em nível particular, meus, portanto, mas não foram expostos, portanto, ao público. O Luís trabalha para este tipo de iniciativas, é convidado habitualmente a fazer imagens para eventos. Qual é que é, no fundo, o seu trabalho diário? O meu trabalho diário é na arquitetura. Estou a desenvolver, portanto, nestes últimos 3 anos, praticamente só tenho estado a trabalhar nessa área. Mas até estes últimos 3 anos estive ligado, portanto, área da saúde, portanto, na área da comunicação e do marketing, portanto, ligado à saúde, e desenvolvia trabalho estratégico, portanto, nessa área. E aí sim, estava mais como diretor criativo, portanto, numa agência de publicidade, a qual eu estive a trabalhar durante os últimos anos, portanto, antes de estar só dedicada à arquitetura. Acha que agora, através desta imagem, pode vir a desenvolver outro tipo de trabalhos aqui no seu concelho? Quer dizer, eu espero que sim, como eu disse, por várias razões. Primeiro porque sou daí e dá-me um certo prazer, portanto, fazer trabalhos que estejam enquadrados, portanto, com a região, portanto, mais provavelmente com o concelho. E, acima de tudo, portanto, ter essa oportunidade para mim deixa-me bem. Noto que se sente satisfeito por participar neste projeto e assim marcar também os 25 anos desta Festa do Queijo. Sim, foi importante ter sido convidado exatamente nestes 25 anos, por ser 25 anos, portanto, ou seja, é um período marcante, não é? Portanto, para mim é muito mais importante, por exemplo, ter participado neste, se tivesse participado nos 24 ou nos 23, portanto, acho que foi interessante, portanto, esse convite. Costuma vir estar presente na Festa do Queijo? Sim, costumo estar presente. E este ano vai estar? Vou estar.